tá o final de semana na casa do Nego Du, acaba pegando uma lingeriezinha, né, Nego Du? Quem aqui nunca se vestiu de lingerie, né, amigo? Carnaval, anos 80, tudo podia. O Nego Du pensou. É, pensou. Tudo podia, né? Nego Du, nunca deu uma jirica na gaveta das calcinhas femininas? Não. Só pra verificar? Não, que eu me lembre, não. A namorada, de repente, do irmão, dos melhores amigos? Porque ela tá aí, vou me complicar. Ela tá aí, vai se complicar. Qual é ela? Me apresenta ela. Mostra ela pra nós. Vai, é tanta gente. Tá escondidinha. Ela é a namorada. Tá atrasada. Dá. Ela está tá com outro bem. Rapaz lá atrás. Tem muita loira falsa aqui, é, né? É verdade. Impressionante a quantidade de loira falsa aqui. Pretinho Básico tá falando ao vivo aqui da casa do Nego Du. Já me cortou. Ao vivo em Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul. Mais uma vez a gente saiu do estúdio e veio pra casa do ouvinte Davi Coimbra nessa promoção da telefonia imbatível do Big. Davi, quantas... Lembra daquele meu amigo, que foi pra casa de uma amiga da namorada dele. Uhum. E aí, pessoal, ele silêncio buscar, aí. Ele foi buscar. Ele foi pessoal, buscar... silêncio. A gente tá fazendo um programa de rádio. Eu sei que estamos atrapalhando a festa e tudo mais. Mas o Davi queria contar uma história. Vai só até as 7. 7 horas a gente vai embora. Ele foi buscar a namorada na casa da amiga. Era uma loirinha. Loirinha bombril. Magrinha, porém. Porém, com formas do tipo que o Potter não gosta, estilo Débora Seco. E aí ele. Adora Débora. Posso ir. O Potter gosta de mais fornidas, né? Débora Seca. O Potter gosta de mulheres mais fortes. Agora a Débora Seca é aí... chata pra caramba. Aí ele disse: posso ir ao banheiro? E eu disse: claro, é a segunda à esquerda. Aí ele foi e encontrou lá duas calcinhas penduradas secando. O tamanho eram as calcinhas? Mínimas. Minúsculas. Mínimas. E uma delas com aquelas duas alcinhas. Ah, gente. E aí ele pegou com as calcinhas e achou maravilhoso. Saiu vestindo, e começou. Ele cheirava. Calma. Davi, pensa nas criancinhas. Davi, olha só. Não, mas ali. Olha pra ele aqui, Davi. Olha pra ele aqui. Davi, olha a cara do. Tá gostando. A gente tem um menino de 7 anos de idade aqui. Ele tá com o olho talvez de duas bolitas olhando pro Davi. Parece uma coruja, tipo olhando pra ti, Davi. Não, deixa eu contar o resto da história. Aí não, Davi. Pegou a calcinha e botou no bolso. Levou. Ladrão de calcinha. Um cheirador de calcinha. Meu Deus. Isso é muito feio, viu, gente? Cagê, são 6h20. Cagê, não dá mais pra esperar, Cagê. Escuta, Maurício, essa história. No dia seguinte... Calma, Capu! Capuzinho! Aí vai. No dia seguinte ela ligou pra ele. Você tem algo que me pertence. Ai, que mal, cara. Foi isso? Aí tudo aconteceu. Que vergonha. Então tá, então agora sim, flatos do dia! Vai, Faustão! Faustão! Flatos do dia, galera! Com o glorioso, o inestimável, o insuperável, Cagê, galera! 8h54, Cláudia Gimenez troca beijos com o namorado em restaurante. Mas às 8h54? Ah, é aquela gorda, da manhã, aquela gorda. Só um pouquinho, toda hora é gorda, hora, né, para amar, Maurício. Ah, no restaurante, pô? Daí, cara. Por isso que tá daquele tamanho. Não, só um pouquinho, gente, só um pouquinho, vamos defender, para aí. Defender quem? Deixa ela amar, os gordos também têm direito de amar. Mas até na hora vai no restaurante, vê como é gordo. Tu não é mais gordo, pô. Gordo associa a comida ao amor, entendeu? Porra, nos teus tempos de gordo, tu não entrava no restaurante às 8h54 da manhã? Tu não é mais gordo. Não, eu saía do restaurante às 8h54. Atenção, pessoal. 10h04, Zeca Pagodinha viaja com a família pra Disney. O Zeca Pacotinho? Pacotinha. Verdade, parceiro. Seca. Conheço, Zeca. Algum comentário aí? O Santana gosta muito do Pagodinho, né? Canta a faixa amarela, Santana. Canta a faixa amarela, vai. Vou colocar uma faixa amarela no nome dela. Lá. Depois eu vou. Ô, Santana. Vou treinar um pouco. Vamos correr na beira da praia ali, Santana. Vai gravar com o Zeca. Só deixa eu fumar o meu cigarro. Meio-dia, 51. Sai o disco. Meio-dia, 51. Gwyneth Paltrow se descuida e deixa a calcinha mostra em Londres. Aí, tá vindo. Legal. Baita notícia. É? Boa, é essa. É. Boa, boa. 14h51, Giovanna Antonelli corre na orla da praia. Ah, Giovanna Antonelli tá precisando. Bem, não, não tá, tá precisando. Não. Não, ela não, tá, não, é que eu tô vendo o clone. É, eu tô vendo o clone dele. Não, é que tu tá vendo ela 5 anos antes. Tu tá vendo o clone? Olha, o clone a gente sempre assiste, né, Magnata? Cadê o papai e o clone? Paulzinho. Assistindo o clone. Esquece de mandar um abraço pro Albieri, né? O nosso bruxo Albieri. Doutor Albieri, né? 16h41, Fernanda Torres curte praia no Rio com o filho. Essa tem um corpo lindo. Corpo que, perfeito, Fernanda, né? É o corpo de tábua de passar, né, cara? Ela e uma tábua de passar é a mesma coisa, né? Impressionante. Não, para aí, mas deve ser uma mulher extremamente interessante. Atenção, pessoal, preferências do corpo. Tu virou um chato, cara. Eu vou confessar que... Tu gostava da mulher melancia. O cara que gosta da Fernanda Torres é brabo. Eu gosto de variar, cara, entendeu? A mulher interessante é o cacete. Eu gosto de variar. Eu fui o único aqui que defendeu a Playboy da Fernanda Young, por exemplo. É até um chato mesmo. Não, eu fui o único. Não só que defendeu, como comprou, né? Não, o único que comprou. Eu compraria. E agora, questão de 5 minutinhos atrás. Agora 6h16. Não. Então, mais. 6h17. Mais. Aqui. Não, menos. Não, menos. 6h21 agora. Não, menos. 18h07. Não mais do que isso. 18h07. Aí, galera. Brincadeira, bicho. Alexandre Fetter é visto de sunga branca com freada em Jurerê Internacional. Grande fera. Que coisa de louco. Pretinho Básico tá ao vivo aqui na casa do Nego Du em Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul. Diz aí, Potter. Quem tá, entra no Twitter do Pretinho, Pretinho Online Básico, já tem fotos da ala das crianças. Já tem fotos, já tem fotos. É do seu Erasmo, da bagaceirada do Pagode e do Nego Du também, tá? Pagode das loiras falsas. Das loiras falsas também. Quantas loiras verdadeiras tem aqui, hein? Ninguém levantou a mão. Ninguém, uma loira verdadeira. Só pequenininha, que veio da rádio. Trabalha com a gente, não vale, não vale. O pessoal da empresa não pode participar. Ô, Nego Du, o que as mulheres têm que pintam o cabelo de loiro, hein? Ninguém gosta de moreno aqui no litoral? Ué, não sei, acho que tem que perguntar pra elas daí, né? Vamos perguntar pra alguma loira falsa aqui. Pergunta ali, Potter, pra uma loira falsa ali. Atrás de ti, Potter, tem loira falsa. Aquela do vestido azul ali, acompanhado de um grego. Como é teu nome? Cara com... Cristine. Boneca da Volvo. Deixa eu perguntar, meu. Por que que tu... Cara, caminhoneiro. Tu é caminhoneiro? Clube Irmão Caminhoneiro. Por que tu pintou teu cabelo? Ah, é uma opção de vida. Tem que ser loira, né? Opção de vida, então eu vou contar uma piada pra ti. Opção. Uma piada de loira pra ela. Vai contar uma piada. Piada do poder. Apoio. Supositórios Frufru. O supositório que não dói no seu bolso. E aí hoje a gente vai ter uma voz de uma loira mesmo, a piada. Olha aí, ó, viu? E aí a loira ia de carona em um caminhão. Num caminhão. Caminhão da Volvo. Caminhoneiro. Quando de repente o motorista para pouco antes de uma ponte e diz: sinto muito, mas você vai ter de descer. Vou ter que pegar outro caminho. Por quê? Tá vendo aquela placa ali, a altura máxima permitida 6 metros? A carga do meu caminhão tá com quase 7 metros. Ah, só por causa disso? Pode ir tranquilo, não tem nenhuma guarda por perto. É alguma coisa de respiração, assim, mas é pouca coisa, sabe? Fazer um workshop. É que ela é morena, assim, na verdade. Bem, é morena. Vai ficar com o papel da piada? Vai ficar pra guardar. Treinar, e a próxima vez que a gente voltar aqui, tu vai fazer essa piada. Agora, ela disse uma coisa importante, cara. Ser loiro é uma opção de vida. Vai, eu gostei dessa frase. Sou loiro, olha, loira, por opção. Próxima coluna do Davi vai ser... Eu, por exemplo, sou feio por opção também, cara. Não, tu cara bonito que é. Eu me estraguei, Tu é bonito, não. Tu nasceu feio. Tu nasceu... Tu te estragou com o tempo, cara. E a gente sabe, né, que o Pianjo foi o primeiro a aprender a caminhar, porque com 5 meses ninguém queria pegar no colo. E são poucas as loiras que... Preparava-me hoje com 4 meses, e são poucas as loiras que fazem o caminho contrário, né? Elas não viram morenas. É verdade. Não tem loira que vire morena, né, Davi? Conhece raríssimas, alguma? Raríssimas. Ah, tem algumas. Tem atenção, algumas. Pessoal. Atenção, pessoal. A mulher da moda no planeta Terra hoje é uma morena. A Megan Fox é morena, né? No Brasil, qual é a mulher mais bonita do Brasil? A Geise Arruda. Nossa. É Gisele Bündchen. Geise Arruda está grávida, tu sabia? Tá grávida, Deus. Geise Arruda. Ela já está mostrando a barriguinha há muito tempo. Faz tempo que ela mostra a barriguinha, né, Geiso? Ela está grávida de um comediante, a melhor piada do cara. O cara é muito gozado, né, cara? O cara é um gozador. E ela é gozada agora. Esse também, é gozador. Né? Ela é toda gozada. Vamos. O que tem aí, Geiso? Uma cantada, Zé. Olha! Tu quer escolher uma vítima aqui? Vamos no público, meu. Claro, uma canta é uma menina, né, Geiso? Não não que tá homem. Solteiro, tá? Aqui, ó, essa, por favor, aqui, a mais próxima. A menina mais próxima. Olha aí, menina veneno. É que você, a galera que tá nos ouvindo em todo o sul do Brasil não tá vendo, mas tem 127 pessoas. Só aumenta o número. E é muito louco que é bem variado. Tem os emos lá em cima, ó, os caras dos cabelinhos. Vamos lá, o pessoal que é emo chora aí, pessoal. Aí tem as crianças aqui, tem caminhoneiros aqui, tem loiras falsas, tem banda ali de pagode. Tem o pessoal de samba. Vai, Geizô. Então tá, no meio, enquanto a gente tira fotos, eu vou dar uma cantadinha. Qual é teu nomezinho, Salada? Nice, meu. Nice. Como praia, a cidade, né, a cidade francesa de Nice, né? Isso, meu. É em homenagem à Riviera Francesa? Homenagem à Riviera. Cala a boca, Pierre. É uma homenagem à Côte Azul. Côte Azul. Pierre é chato pra caralho. Nice é um diminutivo de algum outro nome? Marinice. Marinice. Ai, apelido. Não dá pra trocar? Pega outra menina aí. Marinice! Nice é melhor, vai, Jesus. Vamos lá, meu. Três cantadinhas, tá? Aí tu vai eleger a melhor, tá ligado? Mari, a Mari. Chega no ouvidinho da Nice, tá ligado? Que a Nice tá representando muitas gurias, tá ligado? Que, tipo, poderia estar no seu lugar. Não fica nervoso, Jesus. Não fica nervoso. Então vamos lá, meu. Chega no ouvidinho da Nice, tá ligado? E aí, Nice, tá ligado? Você não é sal, meu. Mas aumenta muito a minha pressão. A Alice gostou. Adorei. Levaria? Não, meu. Vá, Jesus, tá aqui, ruim. Melhora, Jesus, melhora. Segunda opção, meu. Nice, salado. Você tem três opções, meu. Ou fica comigo, meu. Ou eu fico com você, salado. Ou nós ficamos juntos, viu? Essa é mais ou menos. Mas ainda não leva, né? Tá melhorando, bichão. Essa aqui, tá ligado? Nices, meu. Olha pra mim, meu. Nices, tá ligado? Se eu me afogar na tua beleza, tá ligado? Eu tenho direito à respiração boca a boca, meu. Vamos perguntar, Geise, pro namorado da Nice, ver o que ele achou. Olha o tamanho dele ali, Geise. Problema. Ô, Geise, te cuida aí, Geise. Quer comer o nome do namorado? Um pau. Não tem namorado. O Maurício já arranjou um namorado pra Nice. Ô, Maurício, o irmão do Negudu, Ernesto. Erasmo. O nome do pai. O Erasmo é o pai. Júnior, filho. É, tu chama Erasmo, né? Ele tem uma cantada também, o Erasmo. Opa, manda ver aí. Cantada do Erasmo! Apoio! Não tem apoio. Não tem apoio ainda. Tem apoio. Vai. Se tu me quer e eu te quero, nós semos um casal de quero-quero. Brincadeira, hein, meu? E é uma cantada de nego velho, né? Esse bebeu, bicho. Ô, meu, tu bebeu, meu? Esse tá muito louco, bicho. Bebeu? Ô, Betânia, aí, Betânia, tudo certo? Tudo certo, tudo maravilhoso, gente. Pô, cara, eu tô entre a Betânia, quer dizer, não entre, mas perto da Betânia e do Tim Maia, cara. Eu bem que te avisei. Pá, ô, Davi. Pra não levar a sério agora, o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero, você sabe muito bem que eu não te prometi. Agora, quem foi chamar o Tim Maia? Eu tenho aqui o beijo da Betânia, o abraço beijo da Betânia. Manda, Betânia. Oi, sou Maria Luísa, tenho 12 anos, sou gaúcha de Novo Hamburgo, mas estou morando em Floripa. Gaúcha da onde, Betânia? Novo Hamburgo. Tu tem a língua portuguesa? Novo Hamburgo. Não tenho. Mas estou morando em Floripa há 4 anos. Olha! Só queria dar parabéns pelo programa, vocês me salvam de ficar ouvindo minha mãe reclamando de tudo no caminho da escola. Eu boto fone de ouvido na Atlântica e fico rindo enquanto ela fica reclamando de tudo que faço. E meu irmão de 5 anos, que fica cantando e dançando atrás do carro. Ele fica cantando e dançando, irmão de 5. Que música? Mas ele dança, ele canta, ele tudo mais. Eu não sei. Canta a música? Não. Uma música da Betânia, né? Não. Eu não sei essa. Como é que é? Vai. Não, Betânia. Ah, Betânia. Maria Betânia. Maria Betânia. Então é isso. Quem mais uma vez, parabéns pelo programa. foi chato a Maria Luísa. Agora a Betânia é chata pra caramba. Que beleza. Foi a Maria Luísa. Um beijo, Maria Luísa, pro seu irmão. Mandar um abraço pro pessoal do posto do quilômetro 1 ali, galera, nos atendeu muito bem. Surf Wave, a lojinha sempre ali do camarada, que também é Surf nosso Wave, magnata. Pô, e um abraço especial pro Giovanni, que é o fotógrafo de um dos patrocinadores do Planeta Atlântida. Vai estar no Planeta Atlântida, Rio Grande do Sul. Já teve em Santa Catarina. Veio lá de Blumenau pra nos entregar umas canecas de show, Blumenau. Cara, demais, umas canecas de cerâmica. Demais, que mantém o chopp geladinho, né? Esse que é o segredo, Giovani, da cerâmica. Brigadão, meu irmão. Brigadão, a gente se vê no Planeta Rio Grande do Sul. Vai daí, Porazinho. Olha aí, três caras morrem. Peraí, peraí. Isso é uma piada? É uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Absorventes borboleta, pra usar na hora do aperto. Muito bom. Três caras morrem num acidente de carro e vão pro céu. Lá eles têm que responder a seguinte pergunta. Você está no caixão. Sua família e seus amigos estão à sua volta chorando. O que você gostaria de ouvi-los dizer sobre você? Aí o primeiro responde. Ah, eu gostaria que dissesse que eu fui um grande médico e um ótimo pai de família. Boa. Boa. Aí o segundo. Ah, eu gostaria que dissessem que eu fui um esposo maravilhoso, um professor de grande influência no futuro de nossas crianças. Ah. E o terceiro. Ah, eu gostaria que eles dissessem, olha, ele tá se mexendo! Essa é velha, né? Mais, essa é muito velha. Agora usa piada. Mais um. Eu só conto piadas velhas, cara. Um. Não sei se tu sabe, a piada velha do Porão. Piada velha do Porão, Bertolete. Esse é o quadro. Leite. Não tem piada nova pra piada mim. Piada velha do Porão. Agora, é piada velha do Porão é chata pra caramba. Que velha. Ao ver o amigo casado há tanto tempo, o sujeito indignado lhe pergunta o segredo. Ora, meu caro, é muito simples. Nos primeiros 15 dias do mês, eu deixo minha mulher fazer tudo o que ela quiser. Ah, e nos outros 15? Aí eu faço o que ela quiser. Pretinho Básico tá ao vivo aqui da casa do Eduardo Bortoli de Souza, o Nego Du em Atlântida. Faz barulho no litoral norte do Rio Grande do Sul. Não, nessa promoção da telefonia imbatível do Big, a gente vai pros comerciais ouvindo uma banda de pagode que o Nego Du trouxe de samba. Só um pouquinho, é a banda morena de Angola. O Maurício não entende nada de samba e pagode. Vai, banda morena de Angola, manda ver. Eu estou aqui pequear. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou. Show do intervalo, já voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Atlântida. Maurício! Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, tamo de volta ao vivo da casa do nosso ouvinte, mais uma vez o Pretinho Básico sai do estúdio e vem pra casa do seu ouvinte na promoção da telefonia imbatível do Big. Dessa vez estamos ao vivo de Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul, na casa do Eduardo Bortoli de Souza, o Nego Du. Fala, Nego Du! Isso aí, tamo aí de novo. Vambora. Eu acho que o Guri conhece o Nego Du, não conhece, Guri? Eu conheço o Nego Du, aliás, eu conheço todo mundo que começa com Nego, Nego Mano, Nego Lima, Nego Joe. Grande abraço pro Nego Joe também, pode crer. Vamos aí, vamos lá. Tem loira, tem morena, tem mulher. Aqui no Nego Du, você o que quiser. Todo mundo junto, o sono da morena, morena de Angola. Ô Guri, vai lá cumprimenta o Nego Du. Não vou te cumprimentar, Nego Du. Tá o maior clima aqui na casa de praia do Nego Du. Tem uma banda de samba, banda morena de Angola. Dessa vez eu acertei, né? É que me sopraram aqui no intervalo que eles são uma banda de samba, Davi Até Coimbra. Enfim, Maurício, mas eu queria perguntar pro Nego Du aqui, porque ele participou da promoção. Ele é solteiro, Você manda o seu torpedo com uma frase dizendo: eu quero o Pretinho Básico na minha casa, por quê? A melhor frase é escolhida e a gente vem na casa desse ouvinte pra apresentar o programa. Nego Du, qual foi a tua frase? Tchê, a minha frase foi a seguinte. Eu quero PB na minha casa, pois o espaço dela e o coração da galera é big e sempre tem lugar pra mais um. Ainda mais pro pessoal do PB. Mandou muito bem, hein? É a grande fera lá, interpretação. Parabéns, Eduardo. Parabéns ao Porã que escolheu a frase. Obrigado, gente. Exatamente. Obrigado. Muito bom. Vai daí, o Porã que escolheu a frase. E no final ele errou o nome do programa, né? Ele falou um outro programa, mas... É o BBB, ele falou, na verdade, no final. É que ele tá bêbado. Fala, tenta falar PB, vai. PB. De novo. PB. PB ou Pianges? Não vou negar. Tá na hora do Bora nas Costas, doutor Alceu. Bora nas Costas. Casaterine Especial é o Agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Muito bom a casa aqui do Nego Du. Excelente, maravilhoso. Beleza. Não, doutor Alceu, é Nego Du. Eu gosto de nego, porque eu sou negão também, né? Nego Du. Como é que é? Nego Du. Vi a dona Neuza por aí. Nego Du. Nego Du. Eu sempre fico aqui do lado. Mas ao lado, sou eu que assumo sempre. Campeonato Gaúcho, o Inter tá jogando, né, doutor Potter? Tá 1-0 pro Inter. Gol do Guri, que tá fazendo todos os gols do time B aí. O Ricardo Goulart. E o Grêmio ganhou ontem, né, doutor Potter? Num clima tranquilo. Jonas fez um gol. O que houve com o Jonas ontem, Santana? Ô, Jonas. Tem todo o direito de xingar a torcida, porque foi xingado. Tá, e onde é que joga o Jonas? Joga no Grêmio. E o clássico de Santa Catarina é o Criciúma com o Avaí neste fim de semana. O Avaí tá em qual posição, doutor? Mas parece que é o Lanterna, né? Lanterna do Campeonato Catarinense, é isso? Exatamente. Mas eles tinham contratado um jogador por dia, o Avaí? Dois até, né? Dois por dia, mas não começou a engrenar ainda, continua doutor. Continua na Lanterna, ok. Exatamente, era isso, doutor Maurício. Oh. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Pretinho Básico. Tá todo mundo comentando sobre o preço baixo todo dia do Big. É verdade. São 2.000 produtos com preços baixos, ainda mais baixos, pra você fazer economia todos os dias. Boa. No dia que quiser. Agora, quem vai escolher o dia de comprar é você e não o supermercado. Exatamente. Você não precisa mais pesquisar e com isso ganha mais tempo. Aproveite esse novo jeito de fazer compras, mas não precisa ter pressa, porque o preço baixo todo dia chegou pra ficar. Boa! Passe no Big mais perto de você e confira. Aproveite hoje, amanhã, depois e todo dia. O Big é preço baixo todo dia, Potter. É isso aí, eu acho que eu vou contar uma piada, Maurício. Piada do Potter. Poio. Canudos Marinho, bom pra botar no suquinho. E eu trouxe uma piada que é daquelas das boas, que a gente vai na casa do ouvinte, a gente sempre escolhe as melhores, né? Claro, a gente se diverte pra caramba na casa. E aí o garotinho tava fazendo xixi na praça, né? Fazendo xixi na praça, quando o guarda vem bem humorado, falou: não faz xixi aí não, menino, senão corto fora seu piu-piu. Era o Galvão, meu. E aí o guri saiu correndo e quando chegou do outro lado da praça, deu de cara com uma menininha da sua idade também fazendo xixi. Cara dela. Aí o menininho olhou pra menininha fazendo xixi e falou assustado: minha nossa! Esse guarda não brinca no serviço! Que bonitinho, pô! Que beleza! E aí, KG? Marido chega em casa e diz pra esposa: eu tenho um problema no serviço. Não, diga, tenho um problema. Diga, temos um problema. Porque os teus problemas são os meus problemas. Boa, aqui é mulher. Tá bem. Então, temos um problema no serviço. A nossa secretária vai ter um filho nosso. Homens. Durante uma investigação do crime, o detetive pergunta: alguma pista? Não. Nem um fio de cabelo? Não. Ótimo, então prendam o careca. É uma piada, né, que... É uma anedota que remete, né? Remete ao problema da calvície. Da calvície, né? Que cada vez atinge precocemente os homens nesse país. O senhor prefere ser calvo ou broxa? É muito ruim seus dois, né? Ele disse que os dois. Muito ruim. Ele tá perguntando isso pro seu Erasmo, que é só o pai do Nego Du, o dono da casa. Da casa. Ele é o dono da casa, galera! Todo mundo embora! Vou te tirar! E aí, Geizô? Vamos numa piada, então. Ó, piadinha do Geizô. Na aula de ciências, meu, a professora chega falada e pergunta: Maurício, meu. Maurício, meu salado, o que acontece com um pedaço de ferro deixado muito tempo ao ar livre, Maurício, meu? Ferrugem. Ferrugem, professora. Ferrugem, é isso aí. Boa, Maurício. Muito bem, Talado. E com um pedaço de ouro, o que que acontece? Desaparece, Talado. Boa. Muito boa. Não vai cantar, Santana? Vai cantar uma banda de samba pra te cantar a faixa amarela aqui? Eu quero. Vem gravar com o Zeca Pagodinho essa faixa aí? Ainda vem, vem, Santana. Vem que foi convidado banda. Por um produtor pra gravar essa faixa. Vai, Santana, vai. Vai lá. Quero vai, Santana, cantar. Danadinha. Quem faixa, tu vai cantar? Faixa amarela. Microfone, Porã. Ajuda o microfone aqui, lá. Peraí, peraí, o Santana, Santana, nesse momento, pega o iPhone. Fica tranquilo, Santana, que eu tô com o microfone. Ele tá procurando a letra da... Apaga o cigarro, Santana. Ele decorou durante dois dias essa letra. Esse aqui tá melhor. Desagradável, senhor. O Santana tá fumando. Eu, Santana procurando a letra, letra do iPhone. É, quem sabe faz ao vivo, galera, agora com o grande Santana. Eu quero presentear a minha linda donzela. Já começou a cantar o Santana? Já, já, não é prata, já. Nem é ouro. É uma coisa bem singela. Uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar na entrada da favela. Não, muito bom, hein? Conseguiu realizar o sonho. Quem sabe faz ao vivo, Vossão. Grande fera, grande. Samba não samba canção, indolente, né? Estou emocionado. Peraí que tu tá dando nó nos nossos microfones. Santana, Santana tá visivelmente tá chorando, emocionado. Santana, tá chorando, Santana. Santana, Santana. Mas não sai lágrima, Santana. Não sai lágrima. Recuperou a razão de viver. Gênio, gênio. Estou emocionado. Como é que foi cantar com eles, Santana? Foi. O Grêmio tá jogando? Não, o Grêmio jogou não. Ontem e joga jogou amanhã. Ontem, e joga amanhã de novo, né? É, joga amanhã. Davi Coimbra, o que, que só tu viu, Davi Coimbra, nesse litoral norte? Eu tenho desde uma piadinha. Tu tem uma piada, Davi? Piadinha. Mas olha. Adolescente chegou, todo eufórico. Quem? Quem? Adolescente. Adolescente. Ah. Você quer que eu descreva adolescente? Quero, quero que tu descreva adolescente. Ela era fresca e tenra como as primavera. Olha. Ela disse, mãe, tá lembrada que a senhora me disse, tá falado. Me disse que o homem agarra a gente pelo estômago. E ela disse, claro que sim, minha filha. Disse, claro que sim, minha filha. Pois então, hoje descobri um jeito muito melhor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Anedota remete, né? Deixa assim. Davi, conta alguma história do litoral. Litoral, Davi, tá desde o Réveillon aqui, Davi. Alguma coisa aconteceu. Como é que consegue fazer alguma coisa? Praiano, cara. Mas tá vazio. Isso aqui é reduto de bêbados. Larga o copo de Guaraná, Davi. De segunda a sexta. Davi, tu bebe todo dia na praia? Deixa agora o Davi falar, bebe, pessoal. Eu tô aqui, pra negar. Contar o que fazem os praianos. Bebem. O então, Marco como Aurélio... se os praianos bebem, eu bebo. Ah. Se os praianos comem, eu como. Se os praianos, dormem, eu durmo. E se os praianos, fazem festas de arromba? Eu sou... pessoal aqui do Nego Du. É obrigação profissional, cara. Davi, qual é a tua rotina? Davi, qual é a tua rotina aqui? Que horas tu acorda aqui? 7 horas da manhã. E aí o teu café é frugal, é um café reforçado? É um café, reforçado é um café com frugal, cerveja. Não, eu até às 7 horas da manhã. Só pepino. Eu tenho me alimentado muito de caipirinha com pastelzinho de camarão. Ah, bom, é uma boa alimentação. Essa tem sido que a minha beleza. Dieta. Mas tu sabe que ontem mesmo, Davi, eu tava falando no programa, né? Que o pessoal, pra quem ir pra praia com esse tempo, né? Eu disse, não. O cara, o cara que vai pra praia, o cara que bebe e vai pra praia tem sempre o que fazer, claro, né? Cara. O cara acorda e toma uma caipira. Tu vê o Marco Aurélio, o cara não, vai pro almoço, toma um chopp. De tarde, toma uns cunhaque. Aí, é aquela coisa toda. O Marco Aurélio da Zero Hora tá sempre... Uma loucura. Não, esse negócio... Cunhaque, o troço do faz um churrasco. Sol, de tomar sol, por exemplo, isso é pra amadores, cara. Sim. Ou pras mulheres, né? As mulheres gostam de tomar sol. Como é que fazem os profissionais? Merecidamente. Os profissionais bebem ao sol. Sombra e embaixo do guarda-sol, acompanhando as mulheres, de óculos escuro, só olhando os... o movimento. E as mulheres, sim. Fica mulheres, a dica, elas, né? As mulheres, elas, óbvio, elas, né, elas vão se tostando. Me parece claro, né, cara? Elas douram um pedaço, depois douram outro pedaço. Isso. É aquela coisa que eu falei, inclusive nós falamos das loiras, cara, disse que as loiras são um bife na chapa, né, mano? É. As loiras é o seguinte, assim, ó. O homem branco é alemão. Os brancos não sabem enterrar. Sim, o alemão. O homem branco é alemão. Ô, alemão, vem cá, alemão. É. Mulher branca é loira. É loira. Certo? Alemão não fica bronzeado. entendeu? Loiras ficam douradas. É. Que coisa, né? Essa é a diferença. Impressionante. As pessoas param por ouvir o Davi. Aqui nós temos vários exemplos de loiras douradas, né? É. Sim, a vocalista da banda Morena de Angola, a mulher do caminhoneiro. A vocalista da banda Morena de Angola. A mulher do caminhoneiro. Que é praticamente uma loira, né? Eu sou uma mexada. Eu sou uma morena com mecha. Mexada. Mexada. Mexada. Morena com mecha. Eu gosto de uma mexada. Papai, já tem uma mexadinha aí pra nós? Já fiz, já tem uma mexada pra ti, Magnata. Consegue uma mexadinha? Fica na tua que eu vou te dar. Eu já fiz uma música também pra Morena Mexada. Papai, boa verdadeira. Boa música. Ô, Alcemar, empresta um pouco de cultura pra esse programa aqui, Alcemar. Só tu vai nos salvar hoje. Já, eu posso salvar esse programa hoje. Gente, eu tô com medo de uma pessoa aqui. Qual pessoa tem medo? Quando eu venho na casa, tem sempre um psicopata. Quem é o psicopata? Quem é, Alcemar? Hoje é o psicopata da câmera de vídeo ali, ó. Eu tô com medo, né? Esses caras que compram comédia de vídeo são tudo psicopata. São tudo louco. Cara, o Alcemar é, tem problema, é, né, cara? Lembrando, é tecnologia. Bobeou, caiu na web, né? É, mas vocês não estão respeitando o momento do Alcemar, que viu o mar hoje pela primeira vez. Como é que foi pro... Mas pela primeira vez, né? O Adão, a Isolim. Como é que foi na hora que vocês viram o mar juntos? Eu vi que o Adão se afogou, ele é muito baixinho. Não deu pé, eu caminhei, quando eu vi o Adão já tava lá no Qual mesmo. É o que não tem mão, que não conseguiu nadar? A Isolim deu um choque com uma tainha, depois. Pegou uma tainha. O almoço foi o Arizolim que conseguiu, né? Foi o Arizolim. Que loucura. Pegou uma tainha e uma garça, deu depois. E diz que o Arizolim joga frescobol como ninguém, né? Ele joga só no punhobol aqui. Ninguém pega o Arizolim. Uma frase. Sabe, Alcemar, só deixa eu contar uma claro, Davi. Uma historinha aqui rápida. É um conto de 10 linhas do Galeano. É um microconto do Galeano sobre isso de Delmar pela primeira vez. Meu, o grande Galeano, hein? 10 linhas, meu. O gurizinho de jogou no Palmeiras. De 8 anos, que nunca tinha visto o mar. E aí ele tá subindo um cômoro, o Galeano, que é um uruguaio, como o Potter, que é aqui. Ele sobe um cômoro de areia com o pai dele. Quando chega no alto do cômoro, ele vê o mar pela primeira vez, e ele pega a mão do pai e diz: pai, me ajuda a olhar. Demais, hein, meu? Salvou o programa, nós tínhamos falado Eu acho que agora deu, né, Maurício? É por isso que o Davi Coimbra tá aqui. Deu, né, cara? É por isso que Davi Coimbra tá aqui. Ainda bem que tem o Alcemar que também tem alguma coisa. O Davi acabou de carimbar o passaporte dele pra festa que vai rolar hoje à noite aqui. Era essa a minha intenção. Aliás, vai falar em festa, a Morena de Angola que tá aqui tocando pra gente pela primeira vez, né? Vocês estão tocando pra nós? Ela vai estar no A Santas aqui de Atlântida, no Litoral Norte, certo? A partir das... Que horas? Hoje? A partir de noite, né? A partir de horas? De noite, 11. Pum! 11 da noite? Pum. 11 da noite. Pum. E é um baita show, Morena de Angola. Toca Bete Carvalho, seu Jorge Maia. Mas cadê a Morena? Cadê a Morena? Zeca Pagodinho, Maria Rita, Moreno. Só tem Moreno. Jorge Ben, Elisa Regina, tem de tudo. A Morena tinha que mudar o nome pra Moreno de Angola. Então todo mundo convidado pra ir hoje na Santas. É a festa hoje no litoral. Mas depois do Pretinho... É verdade. Depois do Pretinho eu vou fazer o lounge da Itapema ali na Avenida Paraguaçu. Pima. Só chegar. Alcemar, vai daí, Alcemar. Muitos. O que é isso, tio? Como é que é a de molecada? Não, o Alcemar boiou. Eu tô bebendo, Alcemar. Você bebeu, Alcemar? Eu não vou negar. Calma, Alcemar. Calma, Alcemar. É uma casa de família, Alcemar. Muitos querem sentir os perfumes das flores. Mas poucos têm a coragem de sujar as mãos para cultivá-las. É verdade. Eu vivo sujando a mão para cultivar, né, Magnato? Muito bonito, hein? Muito bonito. Mas tem mais alguma aí, Alcemar? Tem uma bem pequenininha. Ninguém vai entender. Ninguém entende, acho. Não diminui o público, Alcemar. Ele entende. É, Alcemar. O pensamento é o ensaio da ação. Oh, tu entendeu, Potter? A ilha é a cabeça é uma ilha de edição. Legal. Vamos fazer um som, hein, Potter? O pensamento é aquela parada da ação. E a ilha é uma cabeça de edição. É mais ou menos isso, pode crer então. Vamos todo mundo dar um presentão aqui pro Nego Du. Pode crer, ganhou um celular. Lamentável esse celular, hein? Corre, macumão é barbada, né, guri? É o coração com mão. Celularzão, é barbada. É só aumentar, né? Pra fazer muito, uma ligação. Muito legal esse celular, hein? Esse celular é top de linha. Pretinho Básico tá falando ao vivo aqui da casa do Nego Du, Eduardo Bortoli de Souza, um vintaço aqui do Pretinho Básico, que ganhou a promoção da telefonia imbatível do Big e tá nos recebendo aqui em Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul, e nesse exato momento a gente vai passar pro Nego Du uma mochila recheada de presente da Atlântida. Nego Du, dá a mochila pra ele, vou dar a mochila pro cara aqui. Nego Du, obrigado aí por ter nos recebido aqui. Dá a mochila pra ele, pô. Agradecer a presença de vocês também, avisar todo o pessoal que a carne tá no fogo, a cerveja tá gelada, é só chegar, todo mundo que sabe onde é a casa do Nego Du aí na praia, é só chegar aí pra curtir o samba da banda Morena de Angola, baita banda de samba. Vamos chegar e aproveitar a noite. Muito legal. Exatamente, a banda já tá a postos, o Pretinho Básico vai ficando por aqui. Mas fala o que tem na mochila, mano. A gente, o que que tem aí, Porã? Vai dizendo aí. Olha, pra tem nós. Tem revista Trip TPM, tem caderno do Pretinho, tem CD, tem bolsa de praia, tem adesivos, cara, tem um monte de coisa legal. Me e mais dá, o telefone meu. Do Big. Ô, Negão. Tem o Vale mochila, Compras meu. Do Big aqui, ah, pro vale nosso amigo. Tem o Vale Compras do Magnata também aqui, mano. Dá pra mim, meu. Tem o Vale Compras do Magnata. O que tá valendo aí, Pause? O que tá valendo aí no Vale Compras? Tá valendo o Vale Compras do Magnata, tá valendo. Pode duas mariolas bem grandona. A gente vai encerrando esse Pretinho Básico especial aqui na Casa do Ouvinte. Lembrando que em fevereiro, de novo, estaremos na Casa de Praia de você, amigo ouvinte do Pretinho Básico. Então fique esperto que a gente vai anunciar a promoção para fevereiro. Estaremos de novo visitando o nosso ouvinte na praia. A gente tomara vai... que seja tão bom quanto exatamente. Aqui, né? Obrigado demais, aí, Nego Du. Valeu, galera, rapaziada! A gente vai encerrar o programa ouvindo mais um samba da banda Morena de Angola. É muito nóis. Obrigado, um bom fim de semana para todo mundo. Resposta das crianças é a vida, é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. E é bonita, é bonita e é bonita. Mas e a vida? Vamos lá. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é partida de um coração. É uma doce ilusão, eu. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? E há quem fale que a vida da gente é um lado no mundo, que é uma dor, que é um tempo, que nem dá um segundo. Esse é o clima da Casa de Praia do Ouvinte da Atlântida. Pretinho Básico foi transmitido ao vivo aqui de Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Vem aí o Qual É em toda a rede Atlântida. Show do intervalo.